Ministério Público condenou mais uma vez um dos integrantes da chacina de Felisburgo, que foi o mandante e executor Calixto Luedi. Houve uma chacina no dia 20/11 de 2004, em que o Adriano Chafik, já condenado há mais de 100 anos também, ele juntou, por meio do Calixto, 15 capangas para chegar no local onde estavam os Sem Terra e assassinou todo mundo, uma chacina, um derramamento de sangue. Mas por que que ele fez isso? Porque ele ficou insatisfeito de ter perdido na justiça uma ação discriminatória que o Estado de Minas Gerais propôs e que já transitou em julgado, em que demarcava uma área que seria de terra devoluta. Ou seja, terra devoluta, que é a terra pública, que não poderia ter uso capião, não poderia ter propriedade privada nem nada. E essa terra, ela foi discriminada, marcada no local, para fazer reforma agrária. Ou seja, o Estado concedeu isso para os trabalhadores rurais, para lá assentarem, morarem, enfim, colocar seus familiares. Só que isso foi feito dentro de uma área que a grande área seria a fazenda do Adriano Chafik, uma pequena parte, discriminada pelo Estado, seria então destinada à reforma agrária. O fazendeiro, não satisfeito com isso, junto com o seu primo, o Calixto Luedi, que ontem foi condenado a 195 anos, eles juntaram esses jagunços, dignos de uma quadrilha armada mesmo, associação criminosa armada, inclusive foi condenado por isso também, e assassinou, matou, enfim, tentativa de homicídio e homicídio consumado de aproximadamente 17 pessoas. Fora outros que a gente não conseguiu delimitar, mas nos autos a gente tem 17 entre homicídios consumados e tentativas de homicídio. E aí a motivação foi uma motivação turpe, porque ele estava insatisfeito com essa questão da terra, que ele se dizia dono, mas que na verdade o Estado dizia que não era. E aí, em virtude disso, ele quis reaver essas terras à força, por meio da bala. E, para tanto, ele fez esse banho de sangue, né, lá na terra lá de Felisburgo. Então, praticamente, a gente já condenou o Adriano, que é o mandante e dono da terra, o Calixto, que é o primo, e também é mandante e executor, condenando já mais outros 3 jagunços executores, mas ainda faltam 9 réus que estão foragidos aí pelo Brasil. Porque como são pessoas de vários locais da Bahia, do norte do Brasil, a gente não conseguiu localizar ainda. Mas já tem denúncia contra todo mundo. Só que os principais integrantes a gente conseguiu condenar com essas penas bem elevadas, porque foi uma chacina de repercussão mundial.